cima, de baixinho pra fazer do clima, garoto. Essa mina é braba, elas são tudo sem limites. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. E a moreninha senta naquele pique, a loirinha senta naquele pique, a pretinha senta naquele pique. Tudo se manda serinho e a danada não resiste. Grita a mulher que hoje estão por crime. E o som movimenta, hein? Pois senta, senta, senta, tem limite. Pois senta, senta, senta, tem limite. Pois senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Vou botar as amigas porque hoje tá pro crime. Só quem tá pro crime, bota a mãozinha pra cima! Curtiu, Adão, sabe as cobreches. A final dos anos de muito sucesso. E os parabéns a todos pra vocês hoje. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. A torcida do Leão. Vamos lá. Bate na palma da mão. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. A torcida do Paysandu aí. Quem é do Paysandu, dá um grito. E quem é do clube do Remo, dá o grito! Cadê o grito das minhas cobretes? E é 2 anos de sucesso, de paixão! É 5 anos, maninho! É a quinta feijoada, o bloco aos colas de laboratório! E é sucesso! E a gente toca com todo carinho! Ai, como é bom te ver dançar. DJ Helder se amar. Eu me amarro. Quando tu senta o garoto estala, estala, estala. Quando tu senta o garoto estala, estala, estala. Eu fico imaginando, eu fico imaginando. Entre quatro paredes, meu tique, eu tique, eu tique. Quando tu senta o garoto estala, estala, estala. Quando tu senta o garoto estala, estala, estala. Quando tu senta o garoto estala, estala. Estala, quando tu senta o garoto estala, estala, estala, estala. Eu tava no fluxo, a bichinha novinha no grau. Tu sabe o que ela quer? O que que o que ela quer? Tava no fluxo, a bichinha novinha no grau. Tava no fluxo, a bichinha novinha no grau. E tu sabe o que ela quer? Eita, madeirada. Pau, pau, pau, ela quer pau. Pau, pau, caralho. Parceira com o Brecht, Onilha, tamo junto, Maninha. Ele toda a comitiva. Putaria vai rolar. Putaria vai rolar. Vendo, vendo, menal. Tá fenomenal. Um abraço, nossa querida Randessa. Parceiro de Emerson também. O casal considerado pelo de baixão, vamos pra cima. Encaixando no meu pau. Por mim, eu falei assim, vamos fazer agora. Rida, rida, rida, rida, rida. Para o seu caminho, tu fuma o beque todo. Para o seu caminho, tu fuma o beque todo. E os nossos cobros, nossas cobretes. Blocos, cobras de laboratório do Auré. As cobretes do Auré. Parceiro James, não me abandona, filho! Fala, meu parceiro Piroca! Ele que tá bem acompanhado hoje, né, Piroca? Tá certo, Maninho! Sou amigo também aqui do Lajinho, curtindo. Mas quem diria, hein, Piroca? Quem diria, hein? Quem diria? É o Dei Paixão. Diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Quem diria, quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Parceiro Piroca, Tatá e a Joyce curtindo com a gente aqui do ladinho. Olha meu parceiro Seco Lixo. Foi botar o Nike no pé, como rolê é ruim da Nicolás. Olha meu gerente Donato aqui do ladinho também curtindo. Bora, maninho, lá pra cima, garoto. Porque é no dia a dia. Olha meu parceiro Carlos Produções e Multimídia. Eita, maninho. Foi tatuza de prazer, né? Hoje tem ousa de swing. Lamborghini, um outro tempo. Tem a Porsche, modelo Sporting. A bagunça do papo rapando. Com sabe que é importada. A combinação perfeita. Meu jeito bandido te deixa excitada. Detetivo vão ditar. Só os passos no dia a dia. Isso sim que é folga de verdade. No chá, no iate com várias bandidas. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria. Bora minhas cobretes, e bora minhas cobretes, e bora minhas cobretes pra cima. É forte, e o babado é forte com a nossa parceira Marina. Ela e toda a comitiva. Bora Marina, bora, bora, bora Marina, bora, bora, bora Marina, vai! Vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Parceiro MC Lico aqui do ladinho, o cara que com certeza manda ver, tá aqui do ladinho comigo, curtindo. Daqui a pouquinho ele vai cantar ao vivo a música das cobretes. E toca, taca, taca. E toca, taca, taca. Tô querendo gritar, só que tu não entende nada. Se quiser, pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a cor tem que ser brava. Vai dar. Bora, meu parceiro Fabinho Benção aqui do Lajus também. Tamo juntos, estamos formados, uma linha, parceria, com certeza. Parceiro Fabinho Benção, vamos pra cima, garoto! Dá os parabéns pra nossa parceira Daiane, a nova integrante das cobretes da Sararia. Daqui a pouco ela vai ser benzida nas águas. Tá ligado? Eita, Marina! Marina Rock doido, Marina Rock doido, Marina Rock doido, Marina Rock doido. Vai! É tipo Bob. Vai, vai, vai! Tá querendo gritar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Eita, o Gutinho já ficou excitado. Eita, Gutinho. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. pra tu vir com essa besteira. Tu pega a visão, fim de semana é safadeza, aproveita. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Eita, minhas cobranças. Favela vai tomar o catropim. É meu orgulho. Eita, que a mamadeira tá cheia. A tropa viu, tô na máxima. Os cria pensou besteira. Os amigos que é envolvido, falou, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensa que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensa que o TH é molequinho. Deixa ela pensa que os que eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa bem devagarinho. Mas vai gamar quando ele passa bem devagarinho. Deixa ela pensa que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensa que o TH é molequinho. Deixa ela pensa que os filhos. Deixa o abraço do lugar aí, parceiro Abney. Vem que me sobrinho, os arroche vale curtindo com a gente. O Arabney, garoto. Eita, Maninho! Seja bem-vindo ao nosso. Nosso bisbasco, Luiz do França. Bora pra cima! Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Mas tu tá ligado ali, paixão? Que toda pergunta tem a sua resposta. E olha o que ela falou, meu paixão. Se liga só! Fim de semana safado que eu passei na tua treta. Prometeu mamadeira e fez vergonha a noite inteira. Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Na frente da sua tropa tu gostar de se mostrar. Mas essa causada Ana Cléo vai... Eita, de paixão! Que mamadeira que parece uma... A minha parceira Leile do Bom Dia, Leile tá por ali também! Parece tá curtindo, bora, Leile! Na minha casa com essa amarra de brabo. Sai pra lá, garoto, com esse... Olha esse cavalo balançando por aqui, ó. Passa a visão. Olha, ele tá capotando, olha lá. Pocotó, pocotó. Passa um novinho que garoto. Eita, Donato! É bola pro papai, é bola pro papai, é bola pro papai, é bola, é bola. Que parece uma chupeta. Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Isso não foi legal. Prometeu uma mamadeira, me trouxe uma chupeta. Isso não é legal. Prometeu uma mamadeira, me trouxe uma chupeta. Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Que mamadeira é essa que parece uma chupeta? Cima de paixão, para aquecer o clima hoje, com certeza. Aniversário de 2 anos das nossas queridas cobretes. E a quinta feijoada de sucesso do Bloco Os Cobras de Laboratório. Bora pra cima de paixão. Didi Helder Paixão. Bora, meu parceiro Jameson, garoto. Tamo junto, Mani. Meu parceiro Maiquinho, show aqui do Ladinho. Da Brutora. A Brutora é a Brutora, né? A Brutora, a carretilha furiosa do Pará. Tá certo, vamos pra cima. Bora, minha parceira, aqui, Anne Cobretti. Ela parou. A mãezona do Príncipe Rio tá curtindo com a gente. Bora, Vanessa! Ô novinha, ô novinha. Isso é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Daqui a pouquinho a sequência é muito especial pro meu parceiro Bob. Bora, Bob! Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada. E o meu parceiro Rony Mix gravando tudo! Ô DJ Rony Mix e produtor. Bora, meu parceiro Jameson, bora pra cima, maninho. O cara que sempre dá o apoio do Ane Paixão. Ele é nossa parceira Vanessa, o casal Jameson e Vanessa. Um abraço do lugarinho do Ane Paixão pra vocês, ok? Tudo de bom. E o quê? Bora chegando, bora curtindo, gente. Clube do França hoje, sucesso total. Se liga só, Ane Paixão. DJ Helder Paixão. Espetacular o sorriso dessa princesa. É de impressionar quando arrasta ela pra treta. Não chama as amigas, só ela dá conta. O Rony Mix. Mais três ela mama então. Ele tá gravando tudo, né, Rony Mix? Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou os predador de perereca? Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com... Bora, meu parceiro Gil, garoto! Eu, tu, nós bota nela. Onde parceiro cabeção aqui do Lajir também. Perereca, sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos da favela. Eu, tu, nós bota nela. Tchau, tchau! Onde chegou os predador de perereca? Parceiro Rony Mix. Ele briga com a mulher, ele pede pra sair, e olha o que que acontece. Começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei. Ele liga pro Rony. Perguntei onde era o rolê. Ele ligou pro Carlos Produções. Na sequência eles deram risada e falaram o que, Théo? Logo você. Logo você? Logo você? Logo... Eita, garoto. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu, os cobras com a Mandela. Ui, fala meu parceiro Peru. Eita, garoto, só quero saber do meu terreno, só isso. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu, uma onda, é o Mandela. Ui, partiu, uma onda, é o Mandela. Ui, partiu, uma onda, é o Mandela. Ui, partiu, uma onda. Tá que pariu, Biru! Eita, garoto! Parceiro Biru, que com certeza hoje trouxe o escudo dos cobras, maninho! Pensa no escudo considerado, maninho! João tá curtindo aqui com a gente. Hoje, com certeza. Eu peguei o meu. Aqui na quinta, feijoada, bloco, os cobras de laboratório, aniversário das nossas cobreches. Nome do França, bora, Marquinhos João, da Brutora, Marinho. Falaram o que? Abaixo do lugar de paixão pra você. Vamos pra cima. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde? Peraí, peraí, peraí, eu dei paixão. Que tem umas garotas que estão afim de dançar esse mal do palco, o bonde das maravilhas. Então bora animar essa parada aí, eu dei paixão. Pode subir, pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir, pode subir. Pode subir, pode subir, pode subir. Vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E chão, e chão, e chão, chão, chão. E chão, e chão, e chão, chão, chão. E sobe gostosinho, sobe, sobe gostosinho. E sobe gostosinho, e sobe, sobe gostosinho. E bora eu de paixão, e bora eu de paixão, garoto. Rolando a bundinha. Tá gravando é Rony Mix, né, tu, cacete? Aro, aro, tava rebolando legal. Por mim? Eu tava rebolando legal. Novinha, olha o que tu vai fazer. É a alegria da moçada, Carlos Produções. Quarentinha, rebola, me fazer enlouquecer. Me fazer enlouquecer. Bora, bora, bora. Bora, Rony Mix, bora, eu varo tudo. Vai jogando. E a bunda tem vida própria e olha o que eu vou fazer. Vou sentar e vou quicar pra você. Vou sentar e vou quicar pra você. Garota, garota, vai rebolando legal. Garota, E o parceiro Abney da equipe Só Primos aqui do Lajinho da Rocha. Bora, Abney! Um abraço com todo carinho aí, seja bem-vindo. Ó, oh, meu parceiro ali do Bujo ali. Ela com a nossa querida Kiane. Eita, que derramou. Ela faz, olha o que ela faz. Senta aí, vai rebolando, rebolando, rebolando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, olha o que ele faz. Senta aí, vai rebolando, rebolando, rebolando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, dá todos parabéns pra essa galera que tá dançando aí, mas tá na hora das galera dançar assim, ó. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado. Como é que é, meu parceiro Bob? Ofereceu no recreio. É desse jeito, Bob. A gente toca de tudo pra todos. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola. Pronto, Carlos Produções. Nas paredes da escola. Carlos Produções e Multimídia. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Por mim, romântico. Nossa senhora, congresso, curtindo com a gente. Bora, minha parceira, já aqui. Um abraço com todo carinho. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado. Nossa parceira Deia, também curtindo com a gente. Ela é nosso parceiro príncipe também. Ela e toda a comitiva. Bora, bora, Jujuba, garoto. Lembra daquele rapaz. Enxergaram o Jujuba. E você nem dava bola. Que escrevia eu te amo. Nas paredes da escola. Bora, meu parceiro Bacurau, garoto. Tamo junto, maninho. Abraço com todo carinho, Dona Epajã. Você e toda a comitiva curtindo com a gente hoje. Quinta feijoada, bloco os covas de laboratório. E aniversário do nosso Oscar Prestes. 2 anos de muito sucesso. E o Lico já marcando os primeiros passos, ó. Ouvi você falar de outros amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico. Carlos Produções, isso é sério, Carlos Produções. Parceiro seco nunca inova. Só grave VHS. Ah, meu Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pra te mostrar que eu era. Já vai, já nunca tenta ser. Eu já desconfio. desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes, e agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Meu parceiro Jameson e a nossa querida Vanessa, seus parceiros queridos casais já curtiram com a gente dançando, olha ali. Eu sei de tudo e agora. É isso que eu dou valor, Lori! Vamos nessa! Ou é, ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Haja garganta, né, Vanessa? Errado tentando esconder. Que ficava com ela e ficava com ele. Nossa querida Vanessa, sua filhota curtindo com a gente hoje no Clube do França. Eita! Parceria tá formada, um abraço com todo carinho. Você não me deu, eu já estou cansada, escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Naraná, naraná. Banda Louca Tentação. Mas essa daqui é o Lebajão. É só pra quem goste. Tem que tocar! Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentido. Olha a minha parceira Maiara aqui do ladinho, curtindo com a gente. Bora, Maiara! Um abraço do lugarinho, bem baixão pra você. Agora não chora. Ela que tá com essa lupa, maninha. Eita, lupa! Você precisa me escutar, não me ignora. Eu tô pedindo pra você. Vamos me passar o Abner! Bora, Marinho, vai curtir! Pra cima, garoto! Eu errei, você também. Equipe Sobrinhos da Roche! Está colhendo exatamente tudo aquilo que. Bora, meu parceiro, o Carlinhos da CB! Bora, Marinho! Quantas vezes que eu quis um carinho de ti. Pra quê? Pra fazer amor. Pra quê? Pra fazer amor. Pra quê? Pra fazer amor. Só pra fazer amor, minha filha! E quantas vezes. E te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Mas peraí, eu dei paixão. Tem uma coisa que ela quer saber. Ela quer saber uma coisa séria. Ela quer saber se ele faz, se ele faz amor como ele faz com ela. Manda 007. Se liga só, Rony Mixer! Gravando tudo. Tá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de um papo de cerveja. Um papo de cerveja com delicadeza. Ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa. Olha meu parceiro de Emerson! Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa. Olha o que ela quer saber. É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, dá uma besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, dá uma besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. E ele? Olha o meu parceiro Jujuba, bora curtir, maninho. Vamos pra cima, Jujuba. Olha o Thiago aí. É, já tá ficando chato, né? A intenção dessa coisa. Prepara que eu já tô me preparando. Essa que é a boa, Rony Mix. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de igual. É. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Essa é aquela, Rony Mix. Segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Bora, meu parceiro Bico! O gerente oficial do Lava Jato Esmeralda, bora pra cima! Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente. noite toda. Bora se turmar, Bani, bora se turmar. Minha boca do céu. Bora, meu parceiro Marconi, abraço do Lugarinho. Meu parceiro Pingo, garoto. Deixa mesmo de ser importante. Bora pra cima, bora pra cima. Vai deixando a gente toda hora. Pega o teu balde e vem pra cá, Bani. Já passou. Vamos olhar pra trás, já foi embora. Manda 007. Essa daqui, quando for massagem, o cara vai estar na sofrência e ele vai cantar assim pro polícia. Olha só: seu polícia que eu separei recentemente. Eita, corno! De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Bora, meu mestre, daqui do ladinho. Meu parceiro mestre Bob. E a nossa parceirinha é o Brasco do Lugarinho. Ele toda a comitiva curtindo com a gente hoje. Aniversário das nossas cobretes. Me afogando no álcool. Canta assim, vai, Bob. Passando o carro no calor. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento amargo. Coração em pedaço. Abraço também, nosso parceiro Túlio. Tá transol, maninho. Eita, que o cara pega demais. Eita, Túlio! Será que o senhor me entende? Antônio da transol, garoto. Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. O som do carro no carro. Sucesso em todo o Brasil. Dito bico. Eu me entreguei. Tá ligado que gerente é gerente, né, pai? A esse amor. Eita, isso, garoto. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me aqui vai pro meu parceiro Bob com todo carinho. Ai, Bob, bonito, hein, filho? Que bonito, garoto! Manda 007. A pedidos. Bonito! Helder Paixão. Que lixo, cê tá de brincadeira. Não é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu no céu. E agora me como o quê? Toma aqui uns 50 reais, não sei se... Bora, meu parceiro Mike, no show, garoto! Mas meu nome é... O cara que mudou de nome. Tá certo, mãe. Toma aqui de satisfação. Procurando sempre a nossa evolução, né, garoto? Eita, Jameson! É por isso que eu gosto desse garoto! Parceiro Jameson, parceira Vanessa! O casal considerado pelo Léo de Bajão! Que por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel! É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou do chão! Bora, meu parceiro Vanessa! E não precisa se vestir, eu já vi tudo que é. A gente reconhece a Vanessa só pelo grito! Decepção! A gente nem sabe onde ela tá, mas ela grita, já era. Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas meu nome é Papa, nessa noite de prazer. E pra ajudar pra caramba, toma aqui te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas meu nome é Papa, nessa noite de prazer. E pra ajudar pra caramba, toma aqui te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Passou na pergunta. Tem a sua resposta e olha o que ele falou. Bonito? Isso não é nada bonito. Bora, meu parceiro Donato! Essa cena que você tá vendo foi porque você não tava nem aí. Não, isso ficou de brincadeira. Não me deu valor, esnobou. Bora, Fabinho, bora, Fabinho. Desperta, Marinho, vá pra cima. Eu até escondi o céu. Parceiro Fabinho que tá 48 horas no ar. Eu te fiz a parceiro Fabinho pensando, bora pra cima, Marinho. Você mandou eu dormir. Parceria fechada, bora parceiro Abner. Tudo que você tá vendo aqui é culpa é sua, não adianta. Parceiro Abner, equipe Sobrinhos da Rocha. Tá, bora, Marinho, um abraço do lugar aí pra você. Como dói mexer com o coração. Eita, Marinho. Na minha cara. Bora, meu parceiro Peru! Que atrapalhou minha noite de prazer. Se quiser dar tá com a gente, tá curtindo. Parceiro Carlos, soluções multimídia. Tá bom pra ti, cara? Na minha cara, ou na tela, em vez de você. Se aqui atrapalhou minha noite de prazer. Se quiser dar 50 sem uma até mais. Ela merece mais coisas que tu não faz. Filha, vai arrochando, minha filha. Bora o debaixão, bora tocando assim, vai. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem, mas se você é tão esperta, diga porque com medo está. Parceiro Denilzinho da Carpa, curtindo aqui com a gente, uma marinha, uma bacia, garoto. É melhor aproveitar antes de você pega. Você tem muito o que fazer, tem poucas horas antes do dia acabar. Nossa! Eita. O mal dela é esse. Tá certo, você tem que entender que amor vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Gente, prepara sua cartela aí de breus, daqui a pouquinho vou tocar mais uma, vou rolar o sorteio, ok? Se você quer ainda não adquiriu, é só chegar no bar, pra sua ser o Dio, adquirir a sua cartela, apenas 10 reais pra você, valendo 50 conto, eu quero ver, é só adquirir pra te ganhar esses 50, essa onça maravilhosa. Vou tocar mais essa aqui e a gente vai rolar esse sorteio. Se liga só, né, baixão? Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Então, né, baixão? Olha o que me foi, você foi me trair. Ai, Carlos Produções, por mim, maninho, tô nem aí. Agora arrependido quer voltar atrás. Cansei das suas mentiras mal contadas. Nesse não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Correu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria. Bora, Carlos Produções! Carlos Produções. Entra mais. Agora! Carlos Produções. A partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da briga. Lá veio o MC Língua Presa. E o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. Domingueira, Clube do França, quinta feijoada dos Clubes do Oratório do Aurá. Meu patera do Empaixão está brincando com a gente. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Alô, Fabinho. E aí? Tade. Gostando, tade. Filho. Rebola, então rebola, papai. Rebola, rebola, papai. Rebola, rebola, papai. Rebola, rebola, papai. Rebola, papai. Show bem digital do Pará. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Crocodilo tá muito louco. Nós esquecemos também. Crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça. Segundo ano do nível das cobretes hoje. E olha o gordo, olha o gordo. É isso aí, Cadu. Pressão, patrés e mal no beat. Patrés e mal no beat. É o Neto em ação. Traz a garrafa de chamar. Por quê? Por quê? Meu parceiro Marconi. Paixão. Nós tá por aí com a gente. Ele, o Marcão. Alô, Deia. Cadê o príncipe? Aninha, não vai beber muito hoje. Bateram maquininha show agora com a gente. Aqui do lado esquerdo. Piroca, já tem com a gente aqui. Batalha Jovem. É isso, Piroca? Agora sim, Piroca. Agora sim, Piroca. Agora sim, Piroca. Meu parceiro, Piroca. Tataia Joite. É isso? Olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão. Duro, né, mano? Colar, se passar na frente, o Rubi vai amassar. Entre no clima e cante assim. Bati no peito com orgulho, diga eu sou do Rubi. Entre no clima e cante assim. Eita, meu parceiro, igual a preço. Eita, garoto! E cante assim. Bati no peito com orgulho. Oportunidade pra essa galera muito bacana. Que vai curtindo com a gente, vestindo igual a preço. Vamos pra cima, Maurício. Hora de paixão, garoto! Olha o meu parceiro Gilson, meu parceiro Vanessa. O casal considerado pelo Ani Machão. Bora pra cima! Mas eu só escuto o grito da Vanessa aí no meio. O moleque é uma garganta. Ela tá de louca, só beijar na boca. Mas eu tô ligado que ela quer tirar a roupa. Fica aqui a cantinha, depois beija a linha. No final do baile ela fica com a minha. Meu irmão, pelo amor de Deus. Nossa parceira aqui, ele falou que é garganta profunda. Não vou nem me meter. Minha parceira Vanessa, que é a garganta profunda. Quem mandou foi a Kian. Curtindo assim, assim, assim, assim, é o debaixão. Bora pra cima! Sendo mexendo, hein? Como é que é? Bate pezinho, tá vendo? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Alô, meu parceiro Bico, gerente do Lava Jato Esmeralda, curtindo com a gente. Alô, meu parceiro Thiago, meu parceiro Brício, enrolando com a gente, Marinho. Agora mulheres na parte 1. Olha, meu parceiro Marcão. Agora mulheres. Parceiro Thiago, parceiro Jujuba. E vai começando, começando aquecimento, aquecimento. Embora aquecendo, aquecendo, aquecendo. Embora aquecendo, aquecendo, aquecendo. Eu quero ouvir minhas cobras cantando assim. Vai! Porque o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja a sua aspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que... Ó, minhas cobras! Para o meu parceiro Bob, toda a comitiva. Parceira Aninha por ali também. O plástico do lugarinho do Ade Paixão. Olha meu parceiro Bacurau, garoto. Um, dois, três, vem. Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu pai não me largue essa mulher. Que eu faço de um jeito que ela não sabe. E só quem é do rei joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha. Quem é do leão dá um grito aí. Pode ficar melhor, pode ficar melhor. Quem é do clube do Remo dá um grito. E quem for do clube do Remo vai cantar assim, vai cantar assim. Assim, assim, assim, assim é o debaixão. Bora, bora, bora pra cima, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Como é que é? Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Canta, canta, canta, vai! Joga pra cima a galera do Babão. Parceiro Piroca, não pode subir aí em cima do bilhar, Piroca. Não pode subir em cima do bilhar. Tu quer dançar, rebolar, te requebrar, vai pra cima do palco. Eu quero ver o Piroca em cima do palco, eu quero ver. Se ele tem coragem, ele vai pra cima do palco. Ele quer rebolar em cima do bilhar, então ele vai pra cima do palco. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a galera do Papão, a galera do Papão cantando assim, é o de paixão pra cima! Vamos pra cima, Papão! No solinho, e bora no solinho, e bora no solinho, mal de paixão, detona, bora filho! E quem é o de paixão? E a pegada que contagia pra você, DJ é o de paixão! É DJ, é o de paixão! Eu nunca mais voltar, você feriu meu coração. Meu parceiro Marcão curtindo com a gente. Para o Marcão, vai garoto. Um abraço com todo o carinho dele, Marcão, pra você. Bora me parceiro, Mike, no show. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Marca registrado, Carlos Soluções. Marca registrado, tô nem aí. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. vamos ficar por aqui. Hey, como? Bora descobrir se vai pra cima. Será chegou ao fim? Com certeza, pode ser. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, como? A nossa história chegou ao fim. Vamos pra cima, bora de baixo, garoto. Mas eu quero essa daqui, ó. Rapaz, isso é sério. Meu parceiro Nico, trabalhando no abraço do lugarinho. Nossa parceira Kiane, a beijoqueira. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Bora, minha parceira Jaque, é o abraço do lugarinho. Tá chegando o novo príncipe. Com certeza, né, Marinho? Bora, minha parceira Teinha. Eu acho que o pé pesou. O Mac não pesa. Cavalo, uísque, pacotes. Meu Deus do céu. Coisa do demônio. Doce novembro foi quando eu te conheci assim. Meu Deus do céu. Feito um herói de cinema, disposto a lutar. Vamos me parceiro, o Maikinho, o choque do latino, curtindo com a gente. Ele tô na comitiva. Olha o garçom, já dá voraria. Acredito. Só não falo pra te jogar de volta, porque... vai gastar o álcool. Sem um, sozinha, disposta a te encontrar. É, o De Paixão tá derretendo aqui, mano. Me perdoa. Com certeza, vamos pra cima. Eu errei, te peço perdoe. Não sei mais o que fazer sem você aqui. Nossa, querida Lênia, já tá pedindo perdão já? Eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo, meu Deus, te perdoe. Pelo amor de Deus. E sofre, choro por ti. É direito, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter turba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o copinho bem suave. Vem que nós curtir o baile. Aniversário das Cobrestes, 2 anos de muito sucesso. Já batizaram a tarda da Yane aí. Daqui a pouquinho vai ser batizada, vai ser muita honra. Bora, meu parceiro Mico! Bora pra cima, maninho, bora digitar! Viviane Batidão! Parceiro gerente Mico! Gerente do Lava Jato Esmeralda, um abraço do lugarinho! Meu parceiro Thiago, um abraço, cima, Thiago! Condição, estourei logo o Xandão, é direito, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tuba. Irmão, pelo amor de Deus! Ela que comanda o show, sobe na nave, com o copinho bem suave. Vem que nós curtir o baile, é as valete que comanda. E eu ia! Sou linda menina, sou da valete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada, tá de olho e a valete não esquenta. Sou linda menina, sou da valete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. É uma bezeta assim, ué. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada, tá de olho e a valete não esquenta. Hahahaha chamou eu. Ô novinha, sete um jogo de bola. Boquinha. Não acredito, Maquinha, sério isso? Eita, Maquinha. Toma lapada no chão, toma lapada no chão.